deleitar com teu prazer. Vale a pena. Quem vê não acredita. Pega no balanço, segura e vem. Loucura de amor é pra quem tem. Pega no balanço, segura e vem. Loucura de amor é pra quem tem.